Ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos terça-feira, 9 de maio de 2023 e cá estamos mais uma vez com mais uma emissão com as manhãs românticas. E para quem trabalha, um ótimo trabalho e um ótimo dia e tudo de bom e muita coragem, porque o tempo está chuvoso, estamos com o tempo de chuva, e muita coragem também para quem viaja e uma ótima viagem para todos. Ora, e ficamos então à escuta da Rádio Arcancião 96.2 e na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com muitas, muitas belas músicas portuguesas. E se você quiser também pedir um disco, pode chamar ao telefone 02-38-43-4800, que nós estaremos cá para passarem a sua bela música e preferida. E então, quanto à nossa meteo, estamos com 7 graus esta manhã, a 18 durante a tarde, mas com tempo chuvoso, com chuva, e ela é bem precisa. Então, vamos ficar com as nossas belas músicas, de 9 até ao meio-dia, e continuamos com mix, música ligeira para ver o amor, René Rein. Então, uma ótima manhã de terça-feira e boa escuta na Rádio Arcancião 96.2. Anjo azul, hoje eu sei, um anjo em minha vida és tu. Sempre só, que farei distante de você? Oh meu Deus, que seria não ter você na minha vida? Mas que o céu e as estrelas, assim vejo você. Quem me faz sofrer é tu. Quem me faz morrer é tu. Quem me dá a vida é tu. Por minha estrada sempre tu. Quem me faz feliz é tu. Quem me dá amor é tu. Quem me faz sonhar é tu. Quem sou eu?

terra e virar o mundo. Não vais encontrar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Já não me amas, duvido. No calor dessa cama eu duvido. Nos teus sonhos não chamas por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que o desejo sou eu. Só que nada mudou, o mesmo vazio de antes. Tua voz eu ouvi, nosso mundo eu senti, e a mente vem recordar. Do mesmo perfume, do mesmo olhar, do beijo que o tempo guardou. Me invade a razão, toma o coração. Yeah. Não me digas que pensas em partir. Não, não me fales no adeus e te perder. Sim, não te importes até de me mentir. Eu prefiro me iludir do que sofrer. São 9 horas e 27 minutos e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por ele. Estamos à escuta de Jairo, Les Jardins du Ciel. E depois desta música, vamos passar uma página de povo e a seguir continuaremos com a nossa bela música. Então, até já. On est arrivé dans les jardins du ciel. J'ai marché pendant chaussé loin du village. Pourtant ce jour-là, le soleil a brillé tellement fort que les blés et les forêts ont brûlé. Et les enfants ont entendu un chant venu de la terre qui leur disait « On est arrivé dans les jardins du ciel. » Tivemos de ouvir Jairo, Le Jardin du Ciel, e vamos passar uma curta página de pub e a seguir continuaremos com as nossas músicas. Uma vez mais, o baile do passado 22 de abril, o baile da Revolução dos Cravos, uma organização da Rádio Arc-en-Ciel, foi um sucesso. Foi bom recordar quem libertou o nosso país. Um pouco de história, de cultura e música. C'est ça, Rádio Arc-en-Ciel. Oui, un vrai succès. Merci au Conseil d'Administration pour le choix et qualité du spectacle. Obrigada ao cantor Jorge Guerreiro pelo show. Foi sensacional. Merci au groupe Capa Negra pour l'excellente soirée. Merci à tous nos bénévoles pour le travail fourni. Merci à nos animateurs pour la diffusion. Merci au public présent, mais aussi à nos adhérents. Sans oublier nos partenaires. C'est grâce un petit peu de chacun de nous, de vous, que tout devient possible. Merci. Obrigada. À DGACCP, Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, Boulangerie Atelier Les Papilles à Fleury-des-Aubrais, RPG International à Orléans, Panier du Monde à Fleury-des-Aubrais, Assador Typico à Fleury-des-Aubrais, Hôtel Les Trois-Vallées à Saran, Adopt Speciality à Olivet, Bati Casa 45 à Chingy, Aldora Construction à Fleury-des-Aubrais, Les Amis du Bâtiment à Ingré, Entreprise Olivera à Olivet, DMC Neuf et Rénovation à Orléans, CIMAC Entreprise Générale du Bâtiment à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf, SMP Ravalement à Fleury-des-Aubrais et Vasco Frères Charpente et Couverture, La Chapelle Saint-Mémin. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et bem-aja à Radio Arc-en-Ciel. We'll be right back.

juventude sem idade, a escrever eternidade na branca espuma do mar. Amo-te como quem sonha ou quem reza, que te guia esta certeza, meu amor, juro. Amo-te. Gestos prometidos, meu amor, amo-te. Amo-te. Como quem sonha ou quem reza, que te guia esta certeza, meu amor, juro, amo-te. Verdes ramos, verdes linhos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro, amo-te. E 42 minutos e estamos então à escuta de Rosana, o amor e o poder. Espero que vocês estejam todos bem e desse lado com muita saúde e que fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Estamos cá com as manhãs românticas e a melhor música portuguesa e francesa. Até a gente tem que me lanjar um bocadinho. Ora então, boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, dia 9 de maio. Eu fui me envolver com alguém, um amor proibido. Faz tempo que a gente se ama, um caso escondido. Amor proibido é verdade, é muito gostoso. Mas ao mesmo tempo sabemos que é tão perigoso. A noite levanta da cama e me liga escondida. Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho ela fala, preciso te ver. Amor, eu não me acostumo a viver sem você. O que será de nós dois, eu me pergunto. O amor maior do mundo, já nem sei onde vai dar. Mente pra ele, quer fugir mas não engana. Toda noite deixa a cama, vai pra sala. A noite levanta da cama e me liga escondida. Pergunto se está sozinha, cadê seu marido? Chorando baixinho ela fala, preciso te ver. Amor, eu não me acostumo a viver sem você. O que será de nós dois, eu me pergunto. O amor maior do mundo, já nem sei onde vai dar. Mente pra ele, quer fugir mas não engana. Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar. Mente pra ele, quer fugir mas não engana. Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar. Estamos à escuta da música René e Rei, Amor Proibido. Então são 9 horas e 47 minutos, estamos quase já na nossa primeira hora da emissão de nós manhã de Roma. Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar. Mente pra ele, quer fugir mas não engana. Toda noite deixa a cama, vai pra sala pra chorar. Ora, e continuamos então com José Malhoa, Vou-te Amar Para Sempre. Tanta ternura nesse teu olhar, é tanta loucura passado. Momentos de amor, nas tuas carícias e no teu calor. Eu vou te amar para sempre, amar-te docemente, e só por ti quero viver. Eu vou te amar para sempre, amar-te loucamente, e só por ti quero viver. E os teus cabelos são a minha luz, és a minha deusa, és quem me seduz. Serei o teu escravo até ao fim, serei um guerreiro, lutarei por ti. Eu vou te amar para sempre, amar-te docemente, e só por ti quero viver. Eu vou te amar para sempre, amar-te loucamente, e só por ti quero viver. Estamos à escuta de José Malhoa, vou te amar para sempre. E vamos ficar então com o nosso Marco Paulo, Lágrima de Amor. Forma clara que não é fácil perdoar

quando você chegou em minha vida, tudo era diferente. Não falava em despedida, e me amava loucamente. Hoje, porém, tristemente vejo o nosso amor se desfazendo em cada abraço, em cada beijo. Eu sinto que estou lhe perdendo. O que foi que aconteceu? O aconchego dos teus braços. O que aconteceu? Por que me tratar assim? Não me diga que é um adeus. Eu não quero nosso fim. Não se entregue à ilusão que domina os seus passos. Paixão, o aconchego dos meus braços. foi de mim. Nunca mais você linda como vai. Não posso entender. Eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estamos se divertindo. Usando um jeans azul me encontraram. Com conta eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sofrendo. Pra mim somente tu, ó minha amada. Não deve acreditar em mil atores. Fazendo tempestade em toda andava. Onde está? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde está? Desse ninho será que me esqueceu? Diz pra mim. Apesar da distância, sou todo. É tudo ou nada. Procuro por você porque te amo. Não sei se continua em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino apaixonado. Eu te preciso. Desesperado. Onde está? Você se você nunca. Você nunca me retornou. Onde está? Esse menino será que me esqueceu? Diz pra mim. Apesar da distância, sou todo seu. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo. Usando o desastre que encontraram. Pra mim somente tu, a minha amada. Não deve acreditar em si eu sou. Fazendo tempestade em copo d'água. Onde está? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde está? Esse menino será. We'll be right back.

estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te estrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. notte su e mio pane con tutto il mio calore. Sei chi adora incontrare

Ora, 10 horas e 38 minutos e vamos continuar com a nossa música e ter aqui mais uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para todas as pessoas que a conhecem e não esquecendo o auditório da rádio, também não esquecendo o Rosi. E vamos continuar e então vou passar a bela música que ela gosta bem de ouvir e amorosa dela e também para o seu xerri. Vou passar a canção que tem por ti, Tony Carreira, Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. C'est bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Começou a me encontrar. sabe ficar. Que o nosso amor é pra toda a vida. Que o meu beijo te enlouquece. Que você jamais me esquece. Diz pra mim que sonha comigo. Que o seu corpo é todo. sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor. Implora por seus carinhos só um pouquinho do seu amor. Meu primeiro amor tão cedo acabou, só a dor deixou nesse peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão. Perde um grande amor. Na estrada longa da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual uma borboleta vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre meus lábios irei chamando por onde for. Recuerdos que queima mi alma, orgueis tristes se recover. Por eso voy entonando este triste canto, o arañete. Meu primeiro amor acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão. Pilar, tu dás-me a força para continuar. Beijo tua boca no amanhecer. A Deus agradeço por te conhecer. Hoje digo que ninguém separa o universo. Tatuou a minha alma. Que a minha vida é só tu. Caminhas na frente para me proteger. A Deus agradeço por te conhecer. Minha vida é só tu, só

esta dor no meu peito, por não ter o teu amor só pra mim. Sozinho aqui, a minha vida é nada sem teu amor, é uma vida sem nenhum valor. Eu preciso de ti, não consigo mais evitar esta dor que há em mim, nem conter o sentimento por ti, se não posso viver. Que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos hoje. Segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Morrer.

noite como sonho, só os olhos negros, meu amor. Como a flor na primavera, como a lua cheia é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto assim, Manuela. Tem todos os meus segredos, todos os meus sonhos só para Manuela. Era me feito a vida desde aquela tarde que chegou, Manuela. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela. Cada dia, cada instante é mais importante por sentir, Manuela. Eu sou vivo, eu só penso, eu só sei que existo por amar, Manuela. Ela me enfeitou a vida desde aquela tarde que chegou, Manuela. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela. Tenho a felicidade, porque cada dia me espera a doçura de seus beijos, esse amor imenso que me dá, Manuela. 2:44:10. E então vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Estamos à escuta de Frederico François, A Que Se Quisermos. Se é verdade, a gente tem que amar enquanto são vivos, que depois já não vale a pena. Continuamos então com Nelson Ned, O Que Vai Fazer Domingo à Tarde. Se você não sabe o que tem que fazer, olha, vai dar um passeio ao baile, ou dar um passeio, também faz bem, não é? Então, ótimo dia para vocês. Vou dizer para você tanta coisa que a ninguém. Pela última vez me responda. Mas diga a verdade, estamos a 10 minutos do meio-dia e estamos à escuta de José Malhoa. Uma rosa e um beijo tenho para te dar. Eu também tenho rosas e beijos para dar a todos que estiveram à escuta da minha missão esta terça-feira, dia 9 de maio, à emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E então espero que estejam a passar uma ótima manhã e que tivessem gostado das belas músicas que eu passei. Então ainda temos mais 10 minutos para passar música e ainda vou passar belas músicas. Então, uma ótima manhã a todos e a todos. E procuras a rosa, mas se a rosa secou, o meu beijo ficou nessa boca gostosa. Beijo a florir, mil rosas vão nascer. Mas enquanto esse dia não chega, eu espero a sofrer. Tu irás entender quando a razão vier e procuras a rosa. Mas se a rosa se for, o meu beijo ficou nessa boca gostosa. Enquanto esse dia não chega, eu espero a sofrer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ora, e continuamos então com Roberto Carlos, Mulher Pequena. A mulher pequena é bem jeitosa, não é? Mulher pequena, a grande também fica muito grande. E espero que vocês não tomem a mal. Há grandes, há pequenas, há jeitosas, há inteligentes, há, olha, há de tudo no mundo, não é? Então, ficamos à escuta de Roberto Carlos, Mulher Pequena. Como louca, olho o céu e fecho os olhos pra ganhar beijo na boca. Depois do beijo na boca, sua mão leve desliza pelos pelos do meu peito dentro da minha camisa. Quando a coisa fica quente, ai, essa mulher me usa. Quero só que se arrebente algum botão da sua blusa. Não há roupa que se aguente e nenhum botão que dure. Esse amor que a gente sente, não há nada que segure. Gosto de você pequena, esse beijo me alucina. Coisa de mulher gostosa, com jeito de menina. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você. Você pequena, Esse beijo me alucina, coisa de mulher gostosa, com esse jeito de menina. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Meu coração dispara por você, mulher pequena. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, essa coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você. Coisa delicada, coisa de mulher pequena. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena, o meu coração dispara por você, mulher pequena. Ai, ai, ai, essa voz doce e serena. Amigos, de ouvir Roberto Carlos, Mulher Pequena, e vamos ficar com Jorge Ferreira, o autocarro do amor. Então, o que a gente quer é um amor, paz e tudo mais, não é? Então, fiquem bem, estamos quase no fim da nossa emissão. Dois empregados bem gentis, como nunca teve a carreira. Ora, 11 horas e 59 minutos, estamos a um minuto do meio-dia e é com esta bela canção de Tony Carreira, Tu Levaste da Minha Vida, que vou acabar a minha missão, de que tem por título As Manhãs Românticas, e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, e que eu foi um gosto imenso estar aqui com vocês a passar estas belas músicas. E então marcamos rendezvous para sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão, com o fim de semana à porta, mas fiquem à escuta da Rádio Arco-Íris, que estará cá alguém logo à tarde, Nicolau, e amanhã, e toda a semana teremos animadores. Então, uma ótima manhã, que espero que vocês tivessem passado um ótimo fim de dia, e agasalhe-se bem, porque vai estar toda a semana a chuva. Então, até lá, cubram-se bem, bom apetite, e até sexta-feira, se Deus quiser, e vamos deixar com o RTP Internacional. Da manhã em Portugal continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Esta hora, nas notícias. António Costa alerta para os perigos do populismo que ameaça a democracia no continente europeu. É a mensagem do Primeiro-Ministro para assinalar o Dia da Europa, marcado pela guerra na Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não vê sinais de um cessar-fogo no horizonte entre russos e ucranianos. Mário Centeno diz que a economia portuguesa está a revelar-se uma boa surpresa, mas o governador do Banco de Portugal defende mais incentivos. Centenas de passageiros estão no aeroporto do Funchal à espera de soluções. O vento forte já cancelou dezenas de voos no arquipélago. Em Portugal continental, previsão de céu em geral nublado, chuva fraca no norte e centro do país até ao início da tarde. Madeira também com nuvens, Açores há chuva a partir da tarde, é a previsão. Notícias com Frederico Moreno. António Costa assinala o Dia da Europa com críticas ao populismo. O primeiro-ministro português considera que é preciso ter presentes as lições da história para compreender que o populismo continua a representar uma ameaça à democracia no continente europeu. É a mensagem publicada pelo chefe do governo na rede social Twitter, na internet. Na mesma plataforma, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, destacou a guerra na Ucrânia como um exemplo de que a Europa deve fazer todos os possíveis para evitar novos conflitos no futuro. Neste dia nós recordamos sempre o essencial, é que a União Europeia se faz do esforço dos europeus para evitar uma nova guerra na Europa. É muito importante recordá-lo hoje que, infelizmente, no leste da Europa, a Ucrânia é vítima de uma guerra de agressão. A paz europeia funda-se na adesão a valores comuns, o Estado de Direito Democrático, os direitos humanos. E é sobre esses valores comuns que nós vamos construindo um processo de desenvolvimento, de união política, um processo de paz no continente europeu. Mensagem do Presidente da Assembleia da República. Também Marcelo Rebelo de Sousa defendeu hoje, numa mensagem escrita, que a União Europeia deve ser mais atuante e mais liderante num espírito de solidariedade sem nacionalismos. No Parlamento Europeu, esta manhã, o chanceler da Alemanha defendeu a imposição de novas sanções contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia, ideia assumida por Olaf Scholz em Estrasburgo, ideia que é partilhada pelo governo português. O secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, considera necessário apertar a malha das sanções económicas contra elementos ligados ao regime de Putin para tornar as medidas mais eficazes. Quem é abrangido por estas sanções tenta encontrar todas as formas possíveis para as contornar e, portanto, a União Europeia deve regularmente manter-se vigilante e manter um esforço muitíssimo significativo de fecho de todas as margens possíveis através das quais, designadamente os oligarcas, exploram a possibilidade de fugir aos regimes de sanções vigentes. Proposta defendida pelo secretário de Estado dos Assuntos Europeus para penalizar a Rússia pela invasão da Ucrânia. Sem esperanças num cessar-fogo imediato está António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, entrevistado hoje pelo jornal espanhol El País, admite não ver sinais de que no curto prazo possam avançar negociações de paz. Creio que neste momento não é possível uma negociação de paz. Penso que os dois países estão convencidos que podem ganhar. Esta foi uma invasão russa contra a lei internacional, contra a Carta das Nações Unidas e uma violação da integridade territorial ucraniana. Não vejo a Rússia neste momento disponível a fazer uma retirada dos territórios que ocupou e creio que a Ucrânia ainda tem esperança de os recuperar. Por isso, uma negociação de paz neste momento não é possível. O objetivo é que isso aconteça, encontrar a paz, uma paz que seja justa em conformidade com a lei internacional e com a Carta das Nações Unidas. António Guterres, que recebe esta hora o prémio Carlos V, o prémio que reconhece contributos para a defesa dos valores europeus. Nesta altura, o português discursa em Cáceres, na presença do rei de Espanha, também de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa. Vladimir Putin avisa que o futuro da Rússia está dependente dos soldados que estão neste momento a combater na Ucrânia. Palavras do líder do Kremlin nesta manhã na Praça Vermelha, em Moscovo, junto à parada militar que assinala o dia da vitória frente ao regime nazi da Alemanha. No discurso, Putin deixou fortes críticas aos países ocidentais e afirmou que a Rússia está perante uma verdadeira guerra. Hoje a civilização está de novo na decisão.